licença, eu sou novo aqui. Não tenho trabalho nem passe, eu sou novo aqui. Não tenho trabalho nem classe, eu sou novo aqui. Sou novo aqui, sou novo aqui. Eu tenho fé, fé, um dia vai ouvir falar de um cara que era só um Zezé. Não é noticiário de jornal, não é, é. Não é noticiário de jornal, não é. Dele é sem cruz, dele é sem cruz. No meio daquela luz, daquela luz. Mãe, mãe, peço licença. Eu sou novo aqui. Não tenho trabalho nem classe. Eu sou novo aqui. Não tenho trabalho nem classe. Eu sou novo aqui. Sou novo aqui. Sou novo aqui. Eu tenho fé. Até um dia vai ouvir falar de um cara que era só um Zé. A sombra dele é sem cruz, dele é sem cruz.